Fecheiro 34, página 330. Alguém bateu timidamente à porta, interrompendo os meus pensamentos. O pequeno almoço, pensei. Muito oportuno, estava morta de fome. Entre, por favor, anunciei levantando-me. A porta abriu-se com extrema lentidão. Depois de uma grande pausa, uma cabeça apareceu pela abertura, como um caracol que emerge da sua concha após uma chuva de granizo. Coroava uma mata mal aparada de cabelos castanhos escuros, tão densa que as pontas sobressaíam como espetos sobre as grandes orelhas. O rosto era largo e ossudo. Seria feio se não fossem os olhos pardos, muito bonitos, suaves e tão grandes como os de um cervo. Pousaram em mim com uma expressão confusa e interessada. A cabeça e eu observámo-nos mutuamente por instantes. A senhora é a esposa do senhor Malcolm? Perguntou. Poderia dizer-se que sim, respondi com cautela. Era-me vagamente familiar, ainda que estivesse certa de nunca o ter visto. Subi um pouco mais o lençol. E tu quem és? Ele refletiu um pouco, antes de responder com a mesma prudência. Ian Murray. Ian Murray? Levantei-me bruscamente, resgatando o lençol no último instante. Entra, ordenei perentoriamente. Se és quem eu penso, por que não estás onde deverias estar? E o que fazes aqui? Pareceu bastante alarmado e deu mostras de se querer retirar. Espera! Exclamei, tirando uma perna da cama para o perseguir. Os grandes olhos pardos cresceram diante da aparição do membro nu. Ficou petrificado. Entra. Era alto e desajeitado, como um filhote de cegonha. Devia pesar uns 57 quilos, distribuídos por 1,80 m de altura. Sabendo quem era, a parecença com o pai notava-se sobremaneira. Eu procurava o meu. O Sr. Malcolm, digo, murmurou, olhando fixamente para as tábuas do soalho. Se te referes ao teu tio Jamie, não está aqui. Não, suponho que não. Parecia não lhe ocorrer nada a acrescentar. Depois levantou o rosto, dizendo: Sabe para onde? Ao ver-me, baixou a cabeça de imediato. De novo ruborizado e mudo. Saiu para te procurar com o teu pai, acrescentei. Foram há pelo menos meia hora. Ele levantou bruscamente a cabeça com os olhos esbugalhados. Com o meu pai? O meu pai esteve aqui? A senhora conhece-o? Claro que sim, retorqui sem pensar. Conheço o Ian há muito tempo. Não era tão inescrutável como o seu tio Jamie. Tudo o que pensava era visível no seu rosto, e foi fácil seguir a cadeia de pensamentos, do horror inicial à dúvida quanto ao comportamento paterno. Bem, balbuciei alarmada, não penses mal, quero dizer, o teu pai e eu, na verdade, é com o teu tio que eu. Tentava achar um modo de lhe explicar a situação, sem me colocar em águas ainda mais profundas. Mas ele rodou sobre os calcanhares e começou a encaminhar-se para a porta. Espera um momento, insisti. Deteve-se, mas sem olhar para mim. Que idade tens? Voltou-se com uma dignidade sofrida. Vou fazer 15 anos, dentro de 3 semanas. O rubor voltava-lhe às faces. Não se preocupe, tenho idade suficiente para saber que tipo de lugar é este. Sem intenção de eu ofender, senhora. Se o tio Jamie quer dizer eu, na falta de palavras adequadas, acabou por balbuciar. Foi um prazer conhecê-la, senhora. E fugiu para o corredor, fechando a porta com tanta força que esta ficou a estremecer no batente. Deixei-me cair nas almofadas, meio divertida, meio alarmada. Perguntava-me por que razão o jovem Ian teria ido até ali. Em busca do tio, Teria sido Gordy a dar-lhe a informação da morada na tipografia? Não parecia provável. Portanto, devia conhecer de outras fontes a vinculação do tio ao estabelecimento e a fonte mais provável era o próprio Jamie. Mas isso significava que Jamie sabia da presença do sobrinho em Edimburgo, porque alegava ele não ter visto o rapaz. Ian era o seu melhor amigo. Tinham sido criados juntos. Para Jamie enganar o cunhado, devia haver algo de muito importante envolvido. Antes que os meus pensamentos voassem para longe, ouvi de novo baterem à porta. Pode entrar, disse, preparando a colcha para pousar a bandeja. Tive de baixar os olhos. Era a pequena silhueta do senhor Willoughby que entrava de gatas. Que diabo está aqui a fazer? Interpelei-o, escondendo apressadamente os pés e subindo a colcha até aos ombros. Em resposta, o chinês deteve-se a 30 centímetros da cama e deixou cair a cabeça no chão com um baque, uma e outra vez. Pare! Exclamei, ao ver que se preparava para o fazer uma terceira vez. Mil perdões! Rogou, sentando-se sobre os calcanhares. Estava manifestamente desalinhado, com uma ressaca dos diabos. Não tem mal, assegurei-lhe, retrocedendo cautelosamente até à parede. Não precisa de pedir desculpa. Preciso sim, desculpe-me, insistiu. Tseimi disse esposa, senhora muito honorável. Primeira esposa, não rameira barata. Muito obrigada, disse eu. Tseimi, Jamie. Quer dizer, Jamie Fraser? O homenzinho assentiu, para evidente desconforto da sua cabeça. Segurou-a com ambas as mãos e fechou os olhos, fazendo desaparecer de imediato as rugas do pescoço. Tseimi, continuou sem abrir os olhos. Tseimi mandou-me pedir desculpas muito honradas à primeira esposa. E Tian Chou, disse, golpeando o peito, para indicar que era esse o seu nome, a não confundir com algum outro humilde serviçal presente nas proximidades. Muito bem, balbuciei, encantado em conhecê-lo. Claramente restabelecido, deixou-se cair de bruços diante de mim, como se não tivesse ossos. E Tian Chou servir senhora, asseverou. Primeira esposa, favor pisar humilde serviçal, se lhe agradar. Ora, exclamei com frieza, já me alertaram a seu respeito. Quer que eu o calque, não é? Pois, nem pensar. Uma faísca despontou nos rasgados olhos negros. O chinês soltou uma risada tão irreprimível que eu própria não pude deixar de rir. Lavarei pés de primeira esposa? Ofereceu com um amplo sorriso. Nada disso. Se quiser fazer algo útil, vá pedir que me tragam o pequeno almoço. Não, espere, atalhei, mudando de ideias. Primeiro, diga-me onde conheceu o Jamie, se não se importar, acrescentei por cortesia. Voltou a sentar-se sobre os calcanhares, bamboleando um pouco a cabeça. No cais, disse, há 2 anos. Vir da China, longe, sem comida, esconder em barril, explicou, formando um círculo com os braços para ilustrar o meio de transporte. Como clandestino? Navio mercante, assentiu. No cais, aqui, roubar comida. Uma noite, roubar conhaque. Bêbado perdido. Muito frio para dormir. Quase morri. Mas Tseimi encontrou-me. Golpeou-se novamente no peito. Humilde serviçal de Tseimi. Humilde serviçal de primeira esposa. E fez-me uma reverência, mesmo cambaleando de um modo alarmante. Voltou a endireitar sem incidentes. O conhaque parece ser a sua perdição, observei. Lamento não lhe poder dar nada para a dor de cabeça. De momento não tenho nenhum remédio comigo. Não importa, assegurou-me. Tenho bolas saudáveis. Ainda bem, murmurei, perguntando-me se estaria a preparar nova investida contra os meus pés, ou apenas embriagado, confundindo as partes básicas da anatomia. O que fez foi mergulhar as mãos nas profundidades das amplas mangas azuis e, com um ar conspirador, extraiu um saquinho de seda branca, de onde deixou cair duas bolas esverdeadas. Bolas de saúde chinesas, explicou o Sr. Willoughby, fazendo-as rodar na palma da mão com um agradável retinir. Jade, muito bom, bolas saudáveis. É mesmo? Indaguei fascinada. E são medicinais? Quero dizer, fazem bem? Assentiu vigorosamente, mas deteve o gesto com um leve gemido. Depois de uma pausa, abriu a mão para fazer rodar as esferas com um hábil movimento circular dos dedos. Na mão, todas as partes do corpo, explicou. Tocou delicadamente com o dedo nas várias partes da palma aberta, por entre as bolas verdes. Aqui cabeça, aqui estômago, aqui fígado. Bolas, fazer bem a tudo. Suponho que sejam tão portáteis quanto o Alka-Seltzer, comentei. Possivelmente foi essa referência ao estômago que induziu o meu a emitir um rugido audível. Primeira esposa a desejar comida, observou o Sr. Willoughby com muita perspicácia. Muito astuto da sua parte. Desejo comida, sim. Pode ir lá abaixo pedir alguém? Humilde serviçal vai de imediato. E saiu, não sem se lançar com considerável violência contra o batente da porta. Aquilo começava a ser ridículo. Tinha sérias dúvidas de que a visita do Sr. Willoughby iria resultar em que me trouxessem comida. Já seria uma sorte se ele chegasse ao fundo das escadas sem cair de borco, se é que eu tinha avaliado bem as condições em que ele estava. Em vez de continuar ali sentada, desnuda, a receber caprichosas cedências do mundo exterior, achei que havia chegado o momento de tomar uma atitude. Depois de me envolver cuidadosamente na colcha, aventurei-me, dando alguns passos no corredor. O piso superior parecia deserto. Saindo do quarto, havia somente mais duas portas e o teto tinha vigas adornadas, o que significava que estávamos num sótão. O mais provável era que os outros quartos fossem ocupados por serviçais que nesse momento deviam estar a trabalhar lá embaixo. Conseguia ouvir sons distantes que me chegavam pelas escadas. Pelas escadas chegava-me também o cheiro de salsichas fritas. Um ruidoso ronco informou-me que também o meu estômago se dera conta desse cheiro e que, mais do que isso, as minhas entranhas consideravam que uma sanduíche de manteiga de amendoim e uma malga de sopa, num período de 24 horas, eram indicadores de um muito inadequado nível de nutrição. Depois de segurar as pontas da colcha sobre o peito, como se fosse um sari, agarrei o corrimão que se prolongava a escada abaixo e segui o aroma da comida. O cheiro e os ruídos de mastigação de várias pessoas sentadas à mesa vinham de uma porta fechada no primeiro piso. Ao abri-la, encontrei-me diante de uma ampla divisão mobilada como cozinha. A mesa estava rodeada de mais de 20 mulheres, algumas já vestidas, mas a maioria apresentando tal estado de nudez que, por comparação, a minha colcha era de um puritanismo excessivo. Uma mulher, sentada à cabeceira, viu-me abrir a porta e chamou-me, acenando, puxando amistosamente um banco para eu me sentar. Deves ser a moça nova, disse, observando-me com interesse. És um pouco mais velha, segundo o gosto da madame. Ela prefere as menores de 25 anos. Mas não estás nada mal, não, asseverou apressadamente. Estás muito bem, sem dúvida. Uma boa pele, um rosto bonito, observou uma mulher morena sentada à minha frente, avaliando-me com o ar objetivo de quem julga um bom cavalo. E, pelo que posso ver, com umas belas mamas. Levantou a cabeça para espreitar para o que seria o meu decote. A madame não gosta que tirem a roupa da cama, apontou a primeira mulher com ar de reprovação. Se não tens nada de bonito para vestir, devias ter ficado quieta. Sim, toma cuidado com a colcha, advertiu a mulher morena, ainda a avaliar-me. A madame corta-nos no salário e assim ainda manchas a roupa da cama. Como te chamas, querida? Uma mulher baixa e bastante rechonchuda, de rosto redondo e cordial, inclinou-se junto à morena para me sorrir. Em vez de te recebermos com dignamente, estamos para aqui a papaguear. Eu sou a Dorcas, esta é a Peggy. Agitou o polegar na direção da morena. Depois acenou à ruiva sentada a meu lado. E essa é a Molly. Chame-me Claire, disse eu com um sorriso, ainda subindo pudicamente a colcha. Não sabia como corrigir a impressão errónea de ser uma nova meretriz. Mas, de momento, parecia menos importante do que conseguir o pequeno almoço. Como que adivinhando a minha necessidade, a amistosa Dorcas estendeu o braço até ao aparador atrás de si e, depois de me entregar um tabuleiro de madeira, empurrou na minha direção uma pratalhada de salsichas. A comida era bem confeccionada. De qualquer modo, eu estava a morrer de fome, pelo que naquela altura saberia a ambrósia. Muito melhor do que o pequeno almoço da cafeteria do hospital, comentei comigo própria, tirando mais uma garfada de batatas fritas. Começaste com algo bruto, não? Milly, a minha vizinha, acenava para o meu decote. Mortificou-me notar uma grande mancha roxa que assomava da borda da colcha. Seguramente teria marcas de mordidelas no pescoço. E tens também o nariz um pouco inchado, comentou Peggy, fitando-me com um olhar crítico. Esticou a mão para me tocar, sem se preocupar com o sucinto roupão, que com o movimento se abriu até à cintura. Deram-te uma bufetada? Quando eles ficam muito brutos, tens de pedir ajuda. A madame não permite que os clientes nos maltratem. Dá um bom berro que o Bruno estará lá num segundo. O Bruno? Repeti um pouco confusa. É o porteiro. Chamamos-lhe Bruno. Qual é o seu verdadeiro nome? Perguntou uma das rameiras. Horace? Theobald, corrigiu Milly. E voltou-se para uma criada. Podes trazer um pouco mais de cerveja, Jani? A nova rapariga ainda não bebeu nada. Virou-se de novo para mim. Sim, a Peggy tem razão. Não era propriamente bonita, mas tinha uma boca bem desenhada e uma expressão simpática. Se te calhar um homem que gosta mais à bruta, isso é uma coisa e não precisas chamar o Bruno, senão vai ser o diabo para ele pagar e terás de pagar tu. Mas se achares que o homem é mesmo avariado das ideias, então dá um bom berro. E o Bruno nunca está muito longe durante a noite. Ah, aqui tens a cerveja, disse, recebendo da criada um jarro de cerâmica que pôs diante de mim. Não lhe aconteceu nada de grave, decidiu Dorcas, concluindo um exame das minhas partes visíveis. Mas deve estar um pouco dorida entre as pernas, não? Sorriu-me com sagacidade. Oh, vejam, ficou ruborizada, exclamou Molly encantada. És nova no ramo, não és? Bebi um grande trago de cerveja. Era escura e espessa. Senti-me satisfeita tanto pelo sabor como pela largueza do jarro que me ocultava o rosto. Não te preocupes. Molly deu-me umas palmadinhas amáveis no braço. Depois do pequeno almoço, irei mostrar-te onde estão os barris para umedeceres as partes com água quente. Logo à noite estarás como nova. E não te esqueças de lhe mostrar onde se guardam os potes de ervas perfumadas, disse Dorcas. Deita-as na água antes de te banhares. A madame gosta que cheiremos bem. Se os homens quiserem deitar-se com o pescado, iriam ao cais. Fica mais barato, entoou Peggy, imitando Madame Jeanne. A mesa explodiu de riso. Rapidamente sufocado pela súbita aparição da madame em pessoa, que entrou por uma porta secundária. Franzia o semblante e parecia demasiado preocupada para reparar na hilaridade contida. Molly, ao vê-la, estalou a língua. Um cliente a esta hora? Não me deixam tomar o pequeno almoço tranquila. Não te preocupes, Molly, exclamou Peggy, afastando a trança escura. É a Claire quem terá de o atender. A mais nova toca-lhe o que ninguém quer, informou-me. Enfia-lhe um dedo no rabo, aconselhou Dorcas. Assim vem-se mais depressa. Guarda-te um pão para comeres depois, se te apetecer. Obrigada, sussurrei. Nesse momento, o olhar da Madame Jeanne recaiu sobre mim e a sua boca abriu-se de uma forma horrorizada. Mas o que está a fazer aqui? Sussurrou, aproximando-se precipitadamente para me segurar por um braço. A comer? Repliquei, incomodada por ter sido apanhada. Merde! A Nadi não subiu com o pequeno almoço? Não, nem com a roupa. Apontei com um gesto a colcha em iminente perigo de cair. Pelo nariz de Cleópatra! Exclamou ela com violência. Enquanto fitava em redor, soltando faíscas pelos olhos, darei uma sova a essa criada inútil. As minhas desculpas, minha senhora. Não tem mal, assegurei graciosamente, captando as miradas atónitas das minhas companheiras de mesa. Tem sido um pequeno almoço maravilhoso. Encantada por tê-las conhecido, minhas senhoras, saudei, levantando-me, enquanto tentava uma elegante reverência, sem soltar a colcha. E agora, madame, falemos do meu vestido. Por entre as agitadas desculpas de Madame Jeanne e as suas reiteradas esperanças de que Monsieur Fraser não fosse informado da minha indesejável intimidade com aquelas que exerciam a profissão no estabelecimento, subi desajeitadamente outros dois lances de escadas até um quarto pequeno, cheio de lembranças dos mais variados tipos. Num canto, acumulavam-se vários retalhos. Um momento, por favor, pediu Madame Jeanne e retirou-se com uma profunda vénia, deixando-me na companhia de um manequim, cujo peito estava coberto de pequenos alfinetes. Desprendi uma anágua do respectivo cabide e vestia. Era feita de fino algodão, com um grande decote franzido e múltiplas mãos bordadas sob o peito e a cintura, que pareciam acariciar-me com sensualidade. Ouviam-se vozes no quarto contíguo, onde a madame parecia repreender alguém. Pelo menos assim pensei ao ouvir a grave voz masculina. Não me interessa o que tenha feito a irmã dessa desgraçada, dizia ela. Não entendes que deixei a esposa de Monsieur Jamie nua e com fome? Tenho a certeza de que é a esposa, perguntou a voz masculina. Tinham-me dito? A mim também. Mas se ele diz que a mulher é a sua esposa, eu não tenho nada que discutir, né, pá? A madame parecia impaciente. Bem, quanto à infeliz da Madeleine... Não é culpa dela, madame, interrompeu Bruno. Não sabe da novidade desta manhã? Do demónio? A madame soltou uma pequena exclamação. Não, outra? Sim, madame. A voz de Bruno soava lúgubre. A umas portas daqui, por cima da taberna do Green Hall. A moça era a irmã da Madeleine. O padre trouxe a notícia pouco antes do pequeno almoço. Já pensou? Sim, compreendo. A madame parecia ter perdido o fôlego. Sim, claro, claro. Foi o mesmo de sempre? A sua voz tremia de angústia. Sim, madame. Um machado ou algum tipo de lâmina grande? Baixou a voz, como parecia hábito as pessoas fazerem ao relatar coisas horríveis. O padre disse-me que lhe cortaram a cabeça. O corpo estava próximo da porta e a cabeça? Reduziu a voz a quase um sussurro. A cabeça na prateleira, olhando o quarto. O estalajadeiro desmaiou ao encontrá-la. Tinha de reconhecer que Jamie tivera razão ao dizer que havia sido má ideia instalar-me num bordel. Bom, pelo menos agora estava mais ou menos vestida. Passei ao quarto contigo, onde encontrei Madame Jeanne, reclinada no sofá de uma pequena salinha, com um homem corpulento e de expressão infeliz, sentado a seus pés numa almofada. Ela assustou-se. Madame Fraser, desculpe-me, não era a minha intenção deixá-la à espera, mas recebi, hesitou, procurando uma expressão delicada, uma notícia inquietante. Eu sei, admiti. E quem é esse demónio? Ouviu-o. Se antes estava branca, a sua pele empalideceu vários tons mais. Retorceu as mãos. O que lhe vai dizer? Ficará furioso. Quem? Inquiri. O Jamie ou o demónio? O seu esposo? Passou o olhar distraído pela sala. Quando descobrir que a sua esposa foi tão vergonhosamente desatendida e confundida com uma fille de joie e exposta a... Na realidade, não me parece que tal o vá incomodar, disse eu. Mas gostaria que me falasse desse demónio. Porque é que quer saber? Bruno arqueou as suas densas sobrancelhas. Olhou, hesitante, para Madame Jeanne, como que pedindo orientação. Mas a proprietária deitou uma olhadela ao pequeno relógio de toucador e levantou-se de um salto com uma exclamação de espanto. Que rota! Tenho de ir! Despediu-se com um breve aceno e precipitou-se para a porta, deixando-nos aos dois, Bruno e eu, a olhar um para o outro, estupefactos. Oh! Murmurou ele, recuperando da surpresa. Sim, era para chegar às 10 em ponto. Segundo o relógio esmaltado, eram 10:30. Fosse o que fosse que devia chegar, teria de esperar um pouco. O demónio, insisti. Como a maioria das pessoas, Bruno mostrou-se disposto a revelar todos os detalhes macabros, uma vez ultrapassado um certo recato, deixando de lado a delicadeza social. O demónio de Edimburgo era um assassino, tal como eu deduzira da conversa escutada. Como um Jack, o estripador de outrora, especializava-se em mulheres da vida, as quais matava a golpes de um instrumento cortante pesado. Em alguns casos, os cadáveres apareceram esquartejados, segundo disse Bruno, baixando a voz. Os homicídios, 8 no total, tinham ocorrido em intervalos de 2 anos, com uma única exceção. As mulheres foram assassinadas nas suas próprias habitações, na sua maioria vivendo sozinhas, e 2 apareceram mortas em bordéis. Daí, talvez, a agitação de Madame. E qual foi a exceção? Perguntei. Bruno benzeu-se. Uma monja, sussurrou. Era evidente que ainda se sentia impressionado. Francesa, da Ordem das Mercês. A freira havia sido raptada no cais ao desembarcar em Edimburgo com um grupo de monjas que se dirigiam a Londres. Na confusão, nenhuma das companheiras reparou na sua ausência. Encontraram-na ao anoitecer num dos becos, mas já era tarde demais. Violada? Perguntei com interesse clínico. Bruno olhou-me com desconfiança. Não sei, respondeu rigidamente. Depois pôs-se de pé, os ombros encurvados de cansaço. Se me dá licença, senhora, disse com remota formalidade e saiu. Voltei a sentar-me um pouco aturdida no pequeno sofá de veludo. Nunca imaginara que num bordel pudessem acontecer tantas coisas num só dia. Alguém bateu à porta com pancadas fortes. Quando me levantava, a porta abriu-se de supetão e uma silhueta delgada e imperiosa entrou a grandes passos. Falava francês com um sotaque muito marcado e uma atitude tão furiosa que não entendi nada. Procura a Madame Jeanne? Perguntei, aproveitando a pequena pausa que fez para tomar fogo. O visitante era um jovem dos seus 30 anos, muito charmoso, de uma estrutura delicada e denso cabelo negro. Fitou-me com olhos chamejantes sob umas sobrancelhas espessas. Então o seu rosto sofreu uma mudança extraordinária. As sobrancelhas arquearam, os olhos negros ficaram enormes e o semblante empalideceu. Milady? Exclamou, deixando-se cair de joelhos para me abraçar, comprimindo o rosto contra a minha anágua de algodão com a cabeça no meu colo. Largue-me, protestei, empurrando pelos ombros. Eu não trabalho aqui, já lhe disse para me soltar. Milady, repeti em êxtase. Milady voltou. É um milagre. Deus trouxe-a de volta. Levantou os olhos para mim, sorrindo por entre as lágrimas. Os seus dentes eram brancos e perfeitos. Subitamente vislumbrei a cara do rapazinho por trás do rosto do homem. Fergus, és tu, Fergus? Levanta-te, por Deus, deixa-me ver-te. Ele pôs-se de pé, mas não tive tempo de o examinar. Envolveu-me num abraço capaz de triturar as minhas costelas, que eu retribuí com palmadas efusivas nas suas costas, entusiasmada por voltar a vê-lo. Acho que estou a ver um fantasma, exclamou. É mesmo você? Sou eu, sim, assegurei-lhe. Já viu, milord? Perguntou excitado. Ele sabe que está aqui? Sim. Oh! Deu meio passo atrás, pestanejando, como se tivesse tido uma ideia. Mas o que se passou com... Fez uma pausa, claramente confuso. Com o quê? Ah, estás aqui. Que diabo fazes aqui em cima, Fergus? A alta silhueta de Jamie apareceu subitamente no umbral da porta. Os olhos exorbitaram em direção às minhas anáguas. Onde está a tua roupa? Perguntou. Abri a boca para responder, mas ele agitou uma mão, impaciente. Não importa. Agora não tenho tempo. Vamos, Fergus, que tenho 18 caixas de conhaque no beco e a polícia nos meus calcanhares. E desapareceram com um trotar de botas escada abaixo, deixando-me de novo sozinha.